4-0, Oscar Serra, intenção, dentro de mais 15 milhas, cancelar nosso plano de instrumento. Gente, confirme retorno a Salvador após as 15 milhas. Ok, a intenção após o cancelamento seria mais ou menos 2 horas e 40 de voo. É voo de treinamento de tripulação em Feira de Santana. Ciente, ótimo oficial. Só mais um minuto para o pistão. Com 9-9. Proficiência técnica da, de tripulação. Quem? 3089 é Lima, está em pista no zero. Confirme chamada em feira de, para a Feira de Santana, chegou a Serra. Próximo ato será ao 16648. Quem? Doce. O 447 decolou agora aos 32, controle 120, decimal 8. 608-547. Trip 5447. Trip 5447, contato radar, subaquário nível 200, após 2 mil pés, autorizado, curva à esquerda na proa de WhatsApp. Após 2000 curva esquerda na proa de WhatsApp, TIP 5447. Libera da restrição, TIP 5447? Livre. Sim, 5447. Confirme. Nossa, Jorge Serra está agora só vai passar novo. Enquanto o Anvito mais caro propõe o cancelamento do nosso instrumento, livrar o 040 para o disposição de Cristina, guarde a fila da presença. Nossa, Jorge Serra. Gente, Papatanga Golf Serra, tem regras de voo modificadas no 634, deixa para altitude de tráfego de feira, altímetro em Salvador 1907, reporte passando 2 mil pés. Já reportar, cruzando 2 mil pés, Oscar Golf Serra. Estabilizado, ILS, trip 5474. Trip 5474, está minha torre no 8895. 8895, muito obrigado. Boa. Boa. Salvador, muito boa tarde, trip 5474, uma milha para o externo. Trip 5474, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Embraer da Azul, alinhando para decolagem. Guardando pista livre, 5474. Da El, Leda, ótima. Aí eu abri uma 2000 pés. Azul 4089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, vou ir da El após 2000 pés. E direto da El da presente, 4089 azul. Tango Whisky, November Whisky, boa tarde, autorizado chegar da Mari, deixa para o nível 050, QNH 10 no site. Livre 5474, livre pouso na 10, levanta de 1 7 0 graus com 9 nós. Eu depósito 5474. Do 5021, tá cruzando 2000 pés na saída da El. Azul 5021, contato radar, suba para o nível 360 na, no perfil da saída da El. 360 da El, 5021. Perto no 21, décimo 9. 219, boa. Autorizado Guarulhos, do nível 350, a saída da Léo, Leda, Mótima, aí briga para Zulu 96, Bravo Hotel Zulu 3, o transponder é 5520, contorno 208, trans 3205. 0, esmate, direto luxo, direto para a cena e após console e mate. Agora dá 1-0, primeiro fuga direito. Pede da El, Lita, Mótima. Responde 5472, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, chama ataque. Seu pai 9895. Autorizado, Firme. Lado, desça para 3.000 pés, November Whisky. Whisky, November Whisky. Gol 2008, boa tarde, autorizado chegada Mari, voando Mari, reduza para 250 nós e desça para o nível 100, 2008. Controle, boa tarde, está 3216. Está 3216, contato radar, suba para o nível 350 e sai da mão. 0, saída da mão. Solo, 3220, chama ataque. Chama ataque. 3395, azul 4089. O controle autoriza o TAN 3216, com a Momo. Cogbo, TAN 3216. Muito obrigado. Trip 5626, está sob contato radar 65 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 140, chame quando pronto para descida, voe para Bonfe, para a posição Bonfe, para a chegada Bonfe. Trip 5626, QNH 1097 em Salvador. O helicóptero é o na 13395. 13395 aqui. 502, muito obrigado. O gráfico tem frequência livre. Indicada, Whisky, November Whisky. Passarei 2230, está com 7 horas no PLB, 4 horas de vídeo, alterna, Salvador. Passarei 2230, autorizado para seguir a parte 3, vai seguir a retaguarda do Boeing da Total, para prosseguir com o parque, passarei 2230. Gol 1964, autorizado chegada Mari, reduza para 250 nós e desça para o nível 090. Por quantas milhas irá manter essa proa 2008? Para 2.000 pés, QNH 1097, o Gol 2008 está livre das restrições, reporta estabilizado na LS que rei da pista no zero. Negativo, tá 3, tá de novo. Tá bom, tá bom. Obrigado. Brasília, nível 360, deu 327 até aqui, não pode seguir direto. Central da 1-0, primeiro curva direita, saída água, transição elétrica, bom de 5523, controle Salvador, 1-0, decimal 8. Do Brasília, 360, decolador 0 por esquerda, água elétrica. Chegando correto, autorizado para o estacionamento, chama a carta, 3283. Salvo C3205, pronto para o táxi, 69 a bordo, 4 horas, Galeão. 4, reduza para 220 nós e desça para nível 050. 7, chame Recife na 288, alterna na 260. Chama Recife na 288, alterna na 260, 5447, bom trabalho. Amém. Aí está a guarda do Reis, segue até o ponto 0, via 41, ainda quando no ponto 0, estima 211895, otimiza 1097, total na 295. Segue o corrida da total, espera, vamos lá, chama a torre, não vai de volta, continua a 017. Segue o jogo da total, quando você espera, chama a torre. Número Whisky, desça até 3 mil pés e para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 050. Reporta estabilizado, mantendo ainda descida até 3 mil pés. Salvador, 3805, boa tarde, passou 1-0. 3805, muito boa tarde, a linha decola, pistão no 0, venta de 1-0 graus com 10 nós. Boa. Graus com 10 nós. Gente, reporte retornando à rota. Na rota, 964. Número Whisky, reduza para 1-8-0 nós. 1-9-8-9-5, aperta a rolagem do Airbus da Thunder, mantém em pista 1-0. Gol 964, reduza para 2009. 2009, 964. 0, decimal 8. Controle 1, decimal 8, correto. Considere no 964, aguarde. 964. Controle, muito boa tarde, eu quero tocar mais. Papa Romeu, controle. Papa Romeu, quilo, Papa Mike. Papa Romeu, quilo, Papa Mike, contato radar, suba até 3 mil pés na saída árvore. Subir até 3 mil pés na saída árvore. 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Confirme. 25626 Salvador, Santa 3805, boa tarde. Autorizado o táxi via parte 1 no Índia, no ponto de Zero no Zero, chamando o Uno, Uno, 8, 9, 5, 3, 2, 1. Desça para 2 mil pés, já pode estabilizado. Uno 964, retração para sequenciamento. Curva esquerda para o 025, você limite aqui de Mike 100 de Simbra. 002, limite de Mike 100 de Simbra do 964. Trip 5626, é o número 4 na aproximação. Reduz a velocidade para 210 nós. Contato radar, suba para 380, mantém percebido a saída, aeronave decula sua frente, mantendo a mesma saída. Vou manter a pressão. 2008, chama torre, 1 noite, decimal 95. 2905, obrigado. 3805, da TAM, vou direto Leda. Direto Leda, está 3805. Controle, querido, Papa Mike, nivelado 2D. Aguarde para prosseguir na subida, que eu estava mais. Guardando, aproveitou para subir, né? Que ele estava mais. Gol 1964, 36 para localizador. Curva direita para o 050, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar. Direita 050, isso é o habilitado, gol 964. Estilo Papa Mike, suba e mantém nível de voo 080. Estilo Papa Mike, autorizado nível 080. Single 447. Gol 2008, muito boa tarde, final de 6 dias da 10, baixado para a vara de chão. Tráfico avistado, pista seca, sem chuva, vento para 10 sul, 180 graus, 10 graus, pista 10 por 3, gol 2008. Tive pouso na 10 para o gol 2008, obrigado. Passarei 2230, declara 5 minutos, controle em 120, décimo 8, lugar. 208, boa. Muito boa tarde, passarei 2230, decolou na sua escuta. Passarei 2230, suba para nível de voo 180 na saída da árvore, contato radar. 180, perfil da árvore, passarei 2230. Papá, Tango, Whisky, Novembro, o Whisky. Sente do tráfego, aporte marcador externo, checado, tem de pouso, número 2 para o pouso. Vai reportar no marcador externo, bastante travado o Whisky. É 2.283 mil pés. 3 mil pés, 2.283 mil pés. 3805, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 3, passando externo, baixar travado. Escrevendo isso, aguardo pistão livre, aguardando pistão livre, Luiz. Vitoral, só prossiga. Mizuno, Mizuno 9. Vila Van Romeu, Eco Romeu Mike. Romeu Mike, subiu para o 090 e mude o transponder para 5477. Está travado, autorizado, isso não lembro disso. Vai seguir viatura solo para a VR do 08. Na torre, 198 decimal 95. 208.95.964. São 3183 após o pouso do Quinhelim, mantendo o zero. TLS-Sector é pode estabilizado no localizador. 2000 reportarás, estabilizado 5626. Confirmando o ajuste de altímetro, após o trip. Trip 526, que é negar no 016. 016, entrada. Total 9895, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 351-3395, pode dar. Alta decolagem 5 autorizado. 3 que novembro, Whisky, solo 017 Zulu, direito 1209. Lembra, Whisky, copia a torre? Solo 017 Zulu, livre direito agilizando, 1209. Autorizado na zero, vento na 60 graus, 099. E confirme o passo do tiro. Confirme a intenção, é pernoite, abastecimento, descarga, confirme. Gente, ingresso na alfa, encontrei a posição antes da ativa, aguardando para ingresso no passo 3. O 1964, ajuste agora no 016, vento 170 graus, 109, segue o trem, pouso autorizado no 0. Está travado, autorizado no 0, pouso 964.

Localizador. 964, solo 03, controle solo 919. 919, 964. Poderia repetir? Da trip. Do ajuste, média delta com voo. Boa tarde, 964. Polo 964, boa tarde, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na IBS. Confirma, comandante. Vista na Juliette, vai contornar o Pátio Ouro e vai reportar para ingresso na Street Lima, visto com 2-2. Nossa, repórter fora do solo. Meia da trip. 5626. Pouso autorizado na 0, vento 90 graus ou na 09. Livre pouso down na 0, trip 5626. Já tem condições de voar árvore? Tá no flor de árvore, se possível, tirar aqui. Estou com a cena no projeto Recife e aguarde. Será com o Romeu Mike? É com o Romeu Mike, desça para 4 mil pés do QNH 096. Outra vez, passe da Terra Guardião 01. Esse Guardião 01, confirme quantas milhas você faz? Dá para ter aqui o setor norte visualizando um acidente. Gente, mantemos com o Guardião 01 fora do solo 05. Prossiga aquilo que eu mais. Mike, e aponto para ingresso da TAC de Quebec. Suíço, que só veio até aqui. Com o Romeu Mike, o senhor está acionando a identificação? Desculpa. Guardião para retorno ao Pátio do Grau. Guardião 01, autorizado direto do Pátio do Graé, vento 970 graus 109, reporta no solo controlado. Reportará no solo. Tese, 4-1-6. Gente, Mike Anglo Hotel, bota no ponto de espera pronto. Felipe 5626, Solo 06, direito, ano 219. A 219, 626. Eco Romeo Mike. Corrigindo, livre de desvio, Eco Romeo Mike. TAN 3283, chame o centro. Correction. TAN 3283, contact Recife Center 128.8, Fanebo 126.0. No 885, autorizada a chegada bom, que deixa parar 5 mil pés, o Finegal no 016. Zulu 10, Trigo, antes do Lobo 6, atrás do Hotel Zulu, após direto Trigo e conforme manda do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, no perfil da El, subida, morte baixa. Repete do controle em 1.0.8, aciona 5543. Aqui, o senhor está com referências visuais? Negativo. Negativo? Bom. Fora da visual, Salvador. Possível ou proativo? Com referências visuais, é com o meu mic, está autorizado 1.700 pés na proa de Simbra. Você pode se visar com o campo. Azul 4196, desça até 3 mil pés. O QNH no 0, 1 no 6. Passaredo 2230, chame o centro Recife. Frequência no 28.8, alterna no 26.0. 228.26.0, boa. Controle ao Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha condições visuais no meu pé. Está autorizado direto a Manassi. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Portará, livrando CTF, Mike Eco Delta. Com o meu Mike na próxima. Tio Papá Mike, o centro solicita o seu aeródromo de alternativa, PLB e autonomia. Aquilo para mais. Aquilo para mais. No turno no meio, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSX2, após estabilizado no localizador, reduz a velocidade para 200 nós. Tráfego chegou que o precede está na posição de 11 horas, 14 milhas, com 190 de grau de speed. Autorizado Recife, nível 350, via Ângulo ISP 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Tuca, Jambo, Aru, para interceptar Ângulo ISP 58. Controle Salvador 120, décima 8 e 5554 no transponder. Opa, Romeu Kilo, Papa Mike, após eleva do autorizado vai direto à Vitória da Conquista e para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife a frequência 128.8 e alterna no 26.0. Obrigado, vai com o Romeu Mike. Gol no 885 ao controle Salvador. Possibilidade de estilo, tem uma formação. Poderíamos tomar a sua de dona na presença? Pode sim, gol no 885. Está tomando a sua de dona, o gol no 885 está achando para o 60, vai dando as coisas mais altas. Sétima, que é cuidar da posse e 20 milhas afastado de Salvador. Azul 4, 1 no meio, chama a torre 1 no 8, decimal 9, 5. Mike Solo, zona 5, direita, zona 219. Azul 4, 1, 1, 6, ajusta 1, 0, 1, 6, guarda a pista livre. Aguardando. Foi estabilizado no lock. Para 2.000. Mike, por que não faz destino? Gente, prossiga em frente, reportando ingresso na Juliette. Peço, não deu bem. Uso autorizado 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9, uso 4-1-9. Uso autorizado Data de frequência com coordenação. Rádio 4-1-1-6 alto, reposto para o ingresso. Seu mais aguardo para o ingresso do ingresso. Ingresso agora Juliette, compadre Pátio 1, reporte para ingresso da Batistui Lima. Funcionando 6315, confirma o espaço para o TAP. Autorizado, direita Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1096, deu um bom voo, 6315. O Índia nos liberar com confirma intenções de voo. Salvador, boa tarde. Boa noite, 64, da formação de Lulu. Gol no 64, autorizado a chegada a margem, desce para nível de voo 050, QNH 0096. Autorizado. Autorizado. 4-1-1-6, ingresso de Juliette, portão 08. Seu Mike, me escuta. Romeu F, Romeu Mike, me escuta. O senhor vai fazer, vai seguir a viatura Paulo Homem aí, via Lima mais e Quebec. Confirma visual com a viatura. A gente reporte na Quebec, o F Romeu Mais. Vídeo 9 Alfa, Romeu. Salvador, Salvador. Salvador, toque é remetido, cabeceira 17, 1-10, decolagem da 1-7, em coordenação com a torre, circuito padrão por curva à esquerda. O transponder 0171. Correto, 02 a bordo, chama agora 295 para acionamento de táxi, o ajuste chegou 096, tem um bom voo, Índia 9 grau. Estabilizou a localizadora Islândia, voo 1885, passando já. 1885, cima da torre, 1-8 decimal 95. 2-95, boa tarde. Canadá 326, autorizada a chegada a Mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 096. 050, legal no 096. Com o 964, direto Zona 2 mil pés, o QNH 1096, reposta utilizado no localizador. Mando Zona, com o 964, mais um. Comandando 050 para o Canadá 326. 50, está autorizado de fato, né, 326. Vai ficar, 6315. 6315, não tem ponto de espera. Faz o pouso do Boeing da Gol na final, a linha mantendo a zero. Petrolina, nível 200, decolagem pistão no zero, primeira posição esquerda, perfil da Momo, código, apoio direto Petrolina. Apresente o controle em 120 decimal 8 e 5537, transponder. Como código direto Petrolina no 03, na remoto 03 do Pátio 3, chama a prova, 3490. Direita no 209, boa tarde. 209, boa tarde. Apenas uma observação, que a pista está extremamente ondulada depois da marca dos mil pés, né? Sim, obrigado. Obrigado. Passando ao solo, obrigado. Boa tarde, da TV Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. No 5, do colégio autorizado no 0, vento 180 graus, 109. Boeing da Gol retaguarda que ingressa no pátio, autorizado no Cielo 5, chama a base. Faz a passagem do Boeing da Gol, autorizado, é 1-4-2, fazendo a parte do Cielo 5. 6315, decola 227, controle 120, décima 8. Saída 7200, plano Yankee, decolagem na pista 97, primeira curva à direita no perfil Arvan, apoio direto. Frequência do controle 1208 e 5524 do transponder, Bravo Vitor Tango. Oceano M3, 26, desce até 3 mil pés, o que é legal, nós era no meio. Taxi via 1, acho que siga as instruções aí para ela, chama no ponto de espera, pronto. Ciente, chame agora a torre 118, decimal 95 para acionamento de táxi, o ajuste no 096, tem um bom voo, Carlos Vitor Campos. Está autorizado, M3, 5. Está direto,